diferenciado. Essa maravilhosa, canta, vem! Ontem te encontrei na rua, caminhando distraída. O sol brilhava em teus olhos, você estava tão bonita. Sorrindo me beijou no rosto, nem perguntou da minha vida. Mas despertou em mim o gosto da paixão que estava adormecida. Na hora eu não disse nada, guardei o meu amor comigo. Mas quando você foi embora, deixou molhado o meu sorriso. O amor gritava em meu peito, batia tão desesperado, pedindo que eu desse um jeito de ficar pra sempre do seu lado. Amor, a solidão me olha no espelho, meu coração não quer me dar conselhos, e eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chamo seu nome e ninguém responde. A tua sombra tá no meu caminho. Que música! Pra tocar seu coração mais uma vez, vem! E essa raiz, é? Na hora eu não disse nada, guardei o meu amor comigo. Mas quando você foi embora, deixou molhado o meu sorriso. O amor gritava em meu peito, batia tão desesperado, pedindo que eu desse um jeito de ficar pra sempre do seu lado. Amor, a solidão me olha no espelho, meu coração não quer me dar conselhos, e eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chamo seu nome e ninguém responde. A tua sombra tá no meu caminho. Amor, a solidão me olha no espelho, meu coração não quer me dar conselhos, e eu não posso mais ficar sozinho. Amor, eu te procuro, mas você se esconde. Chamo seu nome e ninguém responde. A tua sombra tá no meu caminho. É pra sofrer, é pra beber, bora! O repertório diferenciado com você mais uma vez.